Ei, você se levante e me diz o porquê a tristeza persiste em você no olhar. Sei que o caminho é obscuro, mas em meio escuro uma luz em você vai brilhar. Não deixe o diabo abraçar ao seu redor, são inúmeras as tentações. Mas ouça a canção que é como um tiro, penetra direto o seu coração. E eu sei por onde andei, os vales, mano, que eu tive que atravessar. As lágrimas que enxuguei após eu cair, ser forte pra me levantar. Então meu querido, vem cá, tome o seu lugar, se sinta melhor e não lixe. E essa camisa que visto representa as ruas aqui, o poeta bandido. Malandro, eu penso em você, que o medo um dia também já não me cercou. Mas eu de joelho com a mente blindada, a fé que não abala e Deus me honrou. Hoje aqui estou, das ruas eu vim, sobrevivi. Tô no bang, cantando velório, narrando o óbito. Polícia, bandido, lágrima e sangue. Quase que o crime levou, restando a dor, a mágoa, a tristeza no olhar. Vingança querer me arrastar, pra eu apertar e uma vida ceifar. Mas a vitória que quero não é matar a tiros o meu inimigo, e sim morrer para o mundo e nascer de novo somente pra exaltar Cristo. Cheias de sangue, prostituição, droga, morte, fuzil. Ele prometeu que ia voltar para nos buscar e não é 1º de abril. Portanto, lave o rosto, respire, enxugue as lágrimas. Ame sua vida, parceiro, ouça a palavra, lagas automáticas. Então que os versos cheguem na alma de quem agoniza. Pode faltar tudo menos a fé pra cobrar a bola decisiva. Derrotados, desacreditados por Deus, são forjados a ser os detentores dos próximos recordes a serem quebrados. Obrigado pelo convite, olha o gordão entrando em cena. Dos meus antepassados herdei o orgulho, o dom de quebrar algemas. Apoiado na invisível, insubstituível, indescritível, força suprema. Lugar de guerreiro é com a espada na mão, degladiando dentro da arena. A filosofia das ruas relata a realidade cruel. Por isso tamo aqui nesse resgate, Big Uglice e Mano Léo. O crime vem tirando nossos irmãos que sentem o gosto amargo do véu. É, deixa quieto, acredite na prosperidade prometida pelo que é fiel. É, só quem tá caído tem a chance de se levantar. Só quem enfrentou batalha tem história com medalha pra contar. Agora é com você, guerreiro, cabeça erguida, eu profetizo. Viver é um privilégio, respira e corre atrás da sua vitória, meu querido, vai!